contato radar, quanto era o nível 350, sai da boca. 350 na boca. Para o Taxan 3858, 175 a bordo, 3h40, alterna Salvador. Então 3858, táxi via Índia até o ponto de espera pistão 0, no ponto de espera torre 1, 18.95, ajuste no 020, bom voo. A direita 1895, TAN 3858, obrigado. Torre Salvador, boa, TAN 3858, pronto. TAN 3858, autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 1 no 40 graus, 5 km. Alinha e decola no zero, TAN 3858. Controle, Oceanair 63 no zero, por gentileza, autorizaria Aracaju, tá presente? Essa é a relação com o contrato Recife. Ok, muito obrigado. O número 3310 autorizado pelo centro, a prova do Romeo Fox 08. Romeo Fox 08, muito obrigado. TAN 3858 decola aos 40, controle 20 decimal 8. 208-138-58. Controle Salvador, 138-58, boa noite. 3858, boa noite, contato radar, vou para o nível 370, saída Momo. Saída Momo para o 370, quando possível voa código, 13878. 3858 está autorizado, da presente código. Código, 13858. Obrigado. Fechando a 6310, chame o centro Recife na frequência 126.85. 2065, boa noite. Tanto solicitou que eu vou na proa de Cadete, Charlie Alpha Delta, Eco Tango e após Cadete, Voiabuco. Proa de Cadete, após Cadete, Abuco, TAN 3858. Controle 3858. Está A gente está voando na proa de Cadete. Você pode questionar o centro, por gentileza. Aumentou em 12 minutos a nossa estimada de pouso. Qual é por um motivo de voar Cadete? T3850, mantenha a proa de Cadete. Chame o centro agora em 12685. 12685, obrigado. noite. O Gol 1096, posição 9, gente da Quebec, autorização para Fortaleza. Gol 1096, boa noite, Quebec confere, Fortaleza, autorizado nível 370, via upper do 119, após conforme plano de voo. Decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem, perfil de saída Momo, transição Froti. Controle 120 decimal 8, transponder 5541. Autorizado nível 370, decola da 10 com curva esquerda, saída Momo, após Froti pela Alfa Zulu 19. O controle é 129 decimal 8. E o transponder é 5541, voo 1096. 1096, apenas confirmando a frequência do controle 120 decimal 8. No portão 09, chame pronto para o estacionamento. 1208, reportará quando pronto para o estacionamento. Salvador, azul 4298, fecha a informação, Quebec. Azul 4298, acione a identificação, voe direto para o Adiduna, desça para 3.000 pés, o ajuste 1020. 3.000, 1020, voando Duna, azul 4298. Salvador, boa noite, azul 2782, sente a informação, Quebec, passou a Bidute. Azul 2782, acione identificação, voe para o ADSAP e reporte unidade de descida. A para o ADSAP reportará para a descida 2782. Solo Salvador, Zan 3895, informação Quebec, boa noite. Zan 3895, boa noite, Quebec confere, copia Guarulhos 340. Tá sendo. Autorizado para Guarulhos, nível 340, via peso 10 até Taubaté. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Controle 120 decimal 8, transponder 5544. Autorizado Guarulhos, em Uriô 340, conforme rota, presolou no zero, até Taubaté. Decola a primeira curva direita, Tael, Leda, Motiva, 1208. É o controle, 5544, transponder para 3895. Então 3895, correto, portão 3, chame pronto para inspecionamento. Chama. Salvador, o azul 2782 para a descida. O 2782 autorizado até 4.000 pés, o ajuste no 020. 4.020, mantendo a predição, o azul 2782. Azul 4298, desce para 2.000 pés, o ajuste permanece no 020, autorizado a final ILS, reparto estabilizado. 2020, reparto traz estabilizado, ILS, aqui, senhor Dona Zé. Azul 4298. Solo, o TAN 38, Lanceco, posição 3, pronto para pushback e acionamento. 38, Lanceco, autorizado, chama táxi. Chama táxi, TAN 38, Lanceco. Approach good evening, Citation 840, Charlie Charlie with you, leaving 320 for 110, with Kevin. Seven 840, Charlie Charlie, call the island, good. I'm on arrival, descent at level 050. 050, I'm here for them on arrival, 47. Azul 2782, reautorizado 3.000 pés, ajuste 1020, complete redução para 230 mais. 3.000 pés, reduzindo para 2309, o azul 2.7810. Controle, muito boa noite, só para o Alexandre, Alfa Charlie. Para Romeu Charlie Alfa Charlie, boa noite, adicione identificação, autorizada a chegada bomba e repasse de idade descida. O Charlie Alfa Charlie já está com idade descida, como se chama a operação para Romeu Flex? Esse Charlie Alfa Charlie está ali descida até o nível 060, tem condições de voar para o ZR? 060, manda para o ZR. Azul 2782, complete redução 200 nós, desça para 2000 pés, autorizada a final ILS e repasse estabilizado. Negativo, descendo para 2000 pés, reduzindo para 200 nós, reportará ILS, seu azul 2782. Estabilizado, azul 4298. 4298, chame a torre em 11895. 11895, azul 4298. Salvador, azul 4298, final dano zero. Azul 4298, livre pouso, 1-0. O vento é 1-5-0 graus, 612 nós. Livre pouso, 1-0. Azul 4298. 5 táxi via Índia até o ponto de espera pistão no zero, quando lá torre 1-18-95. Ajuste no 020, bom voo. 020, ajuste, livre táxi via Índia, quando o próximo ponto espera torre 1-18-95, tá? 3-8-95. Azul 2782, complete redução para aproximação, vai seguir aeronave para Tonegaro externo, Embraer 190, está com 140 de grande pista. Ativo, se iniciando a redução, informa que está estabilizando no ILS, o azul 2782. 2782, chame agora a torre em 1-8-9-5. 3895, chamada, obrigado, boa noite. Boa noite, 3895, ponto para dar 1-0, pronto, visual com tráfego na curta final. Ok, tá 3895, mantém o ponto, espera. É. Mantém. Salvador, boa noite, Azul 272, final, e aliás. Aqui é Azul 2782, continue na final e aguarde a autorização de pouso, ajuste 1-0-2-0 agora. Ah, firmou, aguardando a autorização de pouso, Azul 2782. Azul 4298, no solo azul no zero. Ao livrar a direita, chame o solo 219. 219, obrigado. Azul 4298. Nada. Solo Salvador, gol 1099, autorização para puxa e acionamento. E o meu 096, portão 9, autorizado, chame táxi. Autorizado, puxa, porta táxi. Alvo Salvador, azul 4298, livrou na Golf. Azul 4298, táxi via Alfa, chame antes, táxi 2 Juliette, para ingresso. Alfa, vai chamar antes da Juliette, azul 4298. Após o tráfego na curta, é um ATR da Azul, a linha vai manter 1-0. Após a nova da Azul, ATR, a linha mantém 1-0, tá? 2782 no solo aos 1-2, ao livrar à direita, chame o solo 1-2-1-9, fica atento à aeronave da companhia da Alfa. Sente, ao livrar 2-1-9. fala boa noite, é o Azul 2782, lembrando que é o Fox. 2782, de passagem aeronave da companhia, Embraer, da companhia, pode prossiga Alfa Kilo Pat 3, atento ao sinalizador. Tá, Rex, aguarda, Embraer da companhia, Pat 3, 2782. Negligent intercept the final approach. Ok, 2000, and we're clear to intercept final approach, for the check. 10, venta 1, 50 graus, 062 nós. Liga da colagem, 3895. Juliette, 01, G4298. Paulo Gol 1096 está pronto para o táxi, POB de 179, autonomia de 3 horas e 15, alterna São Luís. 1096, apenas confirmando informação do centro Recife, provavelmente terá algum desvio em rota devido ao sequenciamento em Fortaleza. Afirmativo, ciente o Gol 1096. Gente, táxi autorizado via parte 1 no táxi Índia, até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torre 1 no 8, decimal 9 e 5, ajuste no 0, 2 0, bom voo. Grato, pátio 1, Índia, ponto de espera torre 18, 9 e 5, grato para o trabalho. 4 0, tem que ser vigilância, está 38. Está presente, Leda, Saval 3, 4 0, está 38, 9 e 5. Pega Alfa Charlie, desça 3.000 pés, ajuste no 020. 3.000 pés no 020. 020. 020. Number 840, Charlie, establish localizer, complete fine approach, contact tower, frequency 118.95. 1895, 40 Charlie, Charlie, good night. Salvador Tower, good evening, citation, November 840, Charlie, Charlie, with you final 13 miles south. November 8-0 Charlie, continue your approach, wait for landing clearance. We will continue, thank you. Torre Fortaleza, Torre Salvador, boa noite, o gol 1096, próximo ao ponto de espera para ingresso, pistão no zero. 1096, está totalmente pronto? Afirmativo, totalmente pronto. 1096, autorizado a leve e colar pistão no zero. Vento 150049, ajuste altímetro na 020. Afirmativo, além da cola imediata, gol 1096. Controle Salvador, boa noite, 1980, atingindo 160, frente da formação alta. 1980, identifique, desça para 4 mil pés via ponte, ajuste no 020. 4 mil pés, chegada a ponte, descendo via, 4 mil pés, ajuste no 020, 1980. Four zero Charlie Charlie, confirm your parking apron. The ground handling is the leader aviation, but they have the hour slot. I don't know exactly the park from. A sua identificação, desça via Mari para o nível de voo 050. Mari via até o 050, 3305. Decolar 221, controle 1208. 208, obrigado, boa feliz. No 5, chama o centro Recife. Frequência no 251. Alternativa no 3395. 351-3395. Boa, TAM 3215. Controle, gol no 096. 096, sobre o 370, contato radar na saída Momo Vigilância. 370, Momo Vigilância, chegou no 096. 096, estabilize na proa 360 sobre vento radar, parede da trás. Proa norte, ciente. Controle, é o Papa Roberto Charlie, Alfa Charlie. Siga. Siga, Charlie, Alfa Charlie. Charlie, Alfa Charlie, está visual com a aeroporto. Torre, é o Papa Romeu Charlie Alfa Charlie? Papa Romeu Charlie Alfa Charlie, prossiga. Charlie Alfa Charlie tá... baixado e travado. Gente, prossegue pra qual pista? 1-7. Gente, autorizado a aproximar pra 1-7? Tem condição de iniciar a descida? Já tá quase na final da 1-7. Gente, tá muito. O senhor está muito alto pra final da 1-7. Em condição de iniciar a descida e se enquadrar a final da 1-7? Afirmo. Charlie Alpha Charlie negativo. Da presente, retorne a frequência do controle, 1208. O controle solicitou que o senhor retornasse para a frequência dele. Sim, Charlie Alpha Charlie. November 840, Charlie Charlie on the ground at 23. Next right, 121 decimal, Niner. Okay, next right, 129, Niner. Thank you. Pode permanecer na frequência da curva. Desculpa, tentei contato, vou chamar a torre. Grato pelo controle. Torre, será escuta o Charlie Alpha Charlie? Afirmativo. Tem condição de aproximar para o 1-7? Afirmo. Informo que o senhor se encontra muito alto ainda para o final da 1-7, ok? Você tem que ser, por conta e risco, autorizado o pouso por conta e risco na 1-7, vento 1-60 graus 05 nós, ajuste 1-0-2-0. Gente, autorizado o pouso por Charlie Alpha Charlie. Ground, we're in citation 840, located runway at Foxtrot. November 840, Charlie Charlie, continue your taxi via Alpha and call me back before taxi Juliet. Okay, by Alpha and call you, taxi Juliet. Charlie, Solos 26, confirme pátio. Autorizado backtrack, táxi pela pista, libere a próxima esquerda ao estacionar a frequência livre. Salvador, boa noite, bom 1246, sete da informação alvo. 1246, sem identificação. Essa via, chegada Bonf para 4.000 pés, ajuste em Salvador 1020. 7 Bonf, 4.000, 1020, bom 1296. 1096, chama Centro Recife, 12685, alterno 2545. 2685, 2545, obrigado, boa noite. Meu nome é 224, identifique, desça via chegada Mari para o nível de voo 0620. Mari 0620, 0624. Estou em Salvador, boa noite, Azul 4235. Azul 4235, reunião de identificação, desça via Bonf para o nível de voo 050. Via Bonf até o 050, Azul 4235. 1980, estabilizar o NILS a distância. 1980, complete a aproximação final da pista 10, chame torre, frequência 11895. Torre 11895, viu, 1980. Torre 3305, desce a 2000 pés, ajuste no 020, livre da restrição de altitude na posição ITAP. 12000 sem restrição ITAP, o ajuste confirmando? No 020. 020-3305. Torre Salvador, boa noite, 1980, estabilizado no INS, 10, distante, aí passou a estrada. 1980, tráfego avistado, autorizado, pouso pistão 10, vento é 160 graus 07 nós, o ajuste de altímetro 020. Autorizado, pouso pistão 0. Rio 989. November 840 Charlie Charlie, continue your taxi via taxiway Juliet, May April, and coming back on taxiway Lima. Salvador, boa noite, voo 1170, informação alfa, passa 230 para 1170. Salvador, Salvador, voo 1170, informação alfa. Voo 1170, identifique, isso é via Mari para o nível de voo 070. 070, possibilidade de voar em TAP. É chegada. A manter chegada, ou não, se quiser. Alguma velocidade recomendada? Manter da estar mesmo. Ok, vai manter então a velocidade, ou não, se quiser. 3305, autorizado a aproximação final da pista no zero. Entendeu? Autorizado o LSXC no zero, 3305, reportará estabilizado. Vento no zero, solo aos 32, livre a próxima à direita, solo no 219. Ok, livrando para a direita, 219, 298, 219. Zero Charlie Charlie, taxi via Lima, after right on Mikey, and before taxiway Quebec, call tower again, 118.95. Okay, Lima, right on Mikey, and for Quebec, we contact tower. Salvador, boa noite, Rio 9890, boa noite. Prossiga táxi Alfa e Kilo, pátio 3, arremota 07. Alfa, Kilo, pátio 3, arremota 07, 9890. Tá, controle Salvador, muito boa noite, ó, Rio 5972, informação Alfa. Boa noite, Rio 5972. Identifique, desça ao nível de voo 0620 e a chegada Bonfim. 060, chegada Bonfim, Rio 8-4-0 Charlie Charlie, clear across runway 17 to taxiway Papa. Correction, via taxiway Quebec, then next right on runway 17, leave runway via taxiway Oscar on apron number 4. Okay, Quebec, right on runway 17 and leave the runway Oscar apron number 4. 4, resta mantém nível de voo 050. 0-5-0-2-2-4 4-2-3-5, desça para 4.000 pés, ajuste no 0-2-0.